Mãe, tô com fome. Ô mãe, me dá dinheiro. Aí mãe, empresta o carro. Ah, eu sou só uma. A gente sabe. No Dia das Mães, dê um descanso para ela. Aproveite a promoção especial Vitaforma com banhos e massagens relaxantes. Afinal, mãe é só uma. Por isso, é melhor cuidar muito bem dela. Vitaforma, Goiânia Shopping, piso 2.